Ficheiro 87, página 572, capítulo 30. Conversas junto à lareira. Qualquer desavença que as revelações de Jenny pudessem ter causado entre ela e Ian pareciam estar superadas. Na noite seguinte, sentámo-nos por pouco tempo na sala depois do jantar, Ian e Jamie a conversarem sobre os negócios da quinta a um canto, acompanhados de uma jarra de vinho de sabugueiro, enquanto Jenny finalmente se descontraía com os tornozelos inchados, apoiados numa almofada. Eu tentava anotar algumas das receitas que ela me lançara por cima do ombro enquanto corríamos de um lado para o outro nas nossas tarefas diárias, consultando-a por mais pormenores, conforme escrevia. Para tratar furúnculos, anotei no cabeçalho de uma folha. 3 pregos de molho por uma semana em cerveja azeda. Acrescentar um punhado de aparas de madeira de cedro. Deixar repousar. Quando as aparas tiverem ido ao fundo, a mistura estará pronta. Aplicar 3 vezes ao dia, começando no primeiro dia do quarto minguante. Velas de cera de abelha, noutra folha. Retirar o mel do favo. Remover as abelhas mortas o máximo possível. Derreter o favo numa pequena quantidade de água num caldeirão grande. Com uma escumadeira, remover abelhas, asas e outras impurezas da superfície da água. Escorrer e substituir a água. Mexer sem parar durante meia hora, depois deixar descansar. Escorrer a água e guardá-la para adoçar. Purificar com água mais 2 vezes. A minha mão estava a ficar cansada e ainda nem chegara ao fabrico dos moldes de velas, enrolamento de pavios e secagem das velas. Jenny, chamei, quanto tempo levam as velas a fazer, contando todas as etapas? Ela pousou no colo a pequena camisa que estava a cozer, refletindo. Meio-dia para reunir os favos. 2 para drenar o mel do favo. 1, se estiver calor. 1 dia para purificar a cera, a não ser que a quantidade seja muito grande ou esteja muito suja. Nesse caso, 2. Meio-dia para fazer os pavios. 1 ou 2 para fazer os moldes. Meio-dia para derreter a cera, encher os moldes e pendurá-los para secar. Ao todo uma semana, mais ou menos. A luz turva do candeeiro e a pena de escrever que borrava a tinta eram demasiado para eu suportar depois de um dia de trabalho. Sentei-me ao lado de Jenny e admirei a pequena vestimenta que ela bordava com pontos quase invisíveis. O seu ventre redondo elevou-se de repente quando o habitante mudou de posição. Observei fascinada. Nunca estivera tão próxima de uma grávida por um período de tempo prolongado e não havia percebido a imensa atividade que acontecia internamente. Queres sentir o bebê? Perguntou Jenny ao ver-me a olhar fixamente para a sua barriga. Bem, ela pegou-me na mão e colocou-a com firmeza sobre a elevação. Aqui, espera um instante, ele vai dar outro pontapé. Eles não gostam quando ficamos recostadas assim, sabes? Deixa-os agitados e começam a contorcer-se. Um empurrão surpreendentemente vigoroso levantou a minha mão vários centímetros. Nossa Senhora, ele é forte! Exclamei. Sim. Jenny deu umas palmadinhas no estômago com uma ponta de orgulho. Vai ser lindo, como o pai e o irmão. Sorriu na direção de Ian, cuja atenção se desviou por um instante dos registros da criação de cavalos para a mulher e o futuro filho. Ou até como o seu imprestável tio ruivo, acrescentou, erguendo ligeiramente a voz e dando uma pequena cotovelada. Jamie ergueu os olhos, distraindo-se da contabilidade. Estão a falar de mim? Será que foi o ruivo ou o imprestável que lhe chamou a atenção? Perguntou-me Jenny a meia voz com outra cotovelada. A Jamie disse docemente. Não é nada, meu querido. Estávamos só a especular sobre a possibilidade de o bebê ter a infelicidade de se parecer com o tio. O tio em questão sorriu e atravessou a sala, sentando-se na almofada. Jenny afastou amavelmente os pés e em seguida colocou-os no colo de Jamie. Esfrega-me, Jamie, suplicou. Fazes isso melhor do que o Ian. Ele obedeceu e Jenny recostou-se, fechando os olhos de felicidade. largou a minúscula veste sobre o vento volumoso que continuava a elevar-se como em protesto. Jamie parecia fascinado pelos movimentos, exatamente como eu. Não é desconfortável? Perguntou. Ter alguém a dar cambalhotas na tua barriga? Jenny abriu os olhos e riu-se, enquanto uma grande protuberância se movia pelo seu ventre. Às vezes acho que o meu fígado está cheio de nódoas negras, tanto pontapé. Mas, de um modo geral, é uma sensação boa. É como... Hesitou, depois sorriu para o irmão. É difícil descrever a um homem, já que não tem as partes adequadas. Não acho que possa descrever-te a sensação de carregar uma criança, do mesmo modo que não poderias dizer-me como é levar um pontapé nos tomates. Ah, isso posso dizer-te. Instantaneamente dobrou-se, encolhendo-se e revirando os olhos para trás, com um terrível gemido gutural. Não é assim, Ian? Perguntou, virando a cabeça na direção do banco, onde Ian estava sentado a rir, a perna de pau estendida. A irmã colocou um pé delicado no peito dele e obrigou-o a endireitar-se. Está bem, palhaço. Sendo assim, ainda bem que não tenho tomates. Jamie endireitou-se e afastou os cabelos dos olhos. Não, agora a sério, disse ele, interessado. É só uma questão de as partes não serem iguais? Podes descrever a sensação a Claire? Afinal, ela é mulher, embora ainda não tenha tido filhos. Jenny olhou para a região da minha cintura de forma avaliadora e senti aquela pontada outra vez. Talvez, falou devagar, refletindo. Tens a sensação de que a tua pele é muito fina em todo o corpo. Sentes tudo o que te toca, até o roçar da roupa. E não apenas na barriga, mas nas pernas, nos flancos e nos seios. As suas mãos dirigiram-se para eles inconscientemente, percorrendo o tecido delicado de linho sobre os dois montes inchados. Sente-los pesados e cheios e muito sensíveis nos mamilos. Os dedos, pequenos e arredondados, circundaram lentamente os seios e percebi os mamilos enrijecerem sob o tecido. E é claro, ficas enorme e desengonçada. Jenny sorriu melancolicamente, esfregando lugar na anca onde batera na quina da mesa antes. Ocupas mais espaço do que estás habituada. Aqui, entretanto, as suas mãos ergueram-se protetoramente para a parte de cima da barriga. É onde és mais sensível, claro. Acariciou o volume arredondado, como se fosse a pele do bebê, ao invés da sua própria pele. Os olhos de Ian seguiram as suas mãos, conforme se moviam, de cima para baixo, na protuberante elevação, incessantemente, alisando o tecido sem parar. De início, parece um pouco com gases intestinais, disse rindo. Enfiou o dedo do pé na cintura do irmão. Aqui, como pequenas bolhas a ondular pela barriga. Mais tarde, porém, sentes a criança a mexer. Parece um peixe que corre na barriga e desaparece. Como um puxão rápido, mas tão rápido que não tens a certeza se realmente sentiste alguma coisa. Como se protestasse contra essa descrição, o seu companheiro oculto mexeu-se de um lado para o outro, impelindo-lhe o ventre para cima de um lado e depois do outro. Imagino que a esta altura tenhas a certeza, observou Jamie seguindo o movimento, fascinado. Ah, sim, colocou a mão sobre uma das protuberâncias, como se quisesse acalmá-la. Eles dormem várias horas seguidas. Às vezes temos medo de que estejam mortos, quando se passa muito tempo sem nenhum movimento. Então tentamos acordá-los. A sua mão empurrou com força o lado da barriga e foi imediatamente recompensada com um forte impulso na direção oposta. E ficamos felizes quando dão outro pontapé. Mas não é só o bebê. Sentes-te toda inchada perto do fim. Não é doloroso, apenas parece que vais explodir. É como se precisasses ser tocada bem ou de leve em todo o corpo. Jenny já não olhava para mim. Os seus olhos fitavam os do marido e compreendi que ela já não tinha consciência da presença de Jamie ou da minha. Havia um ar de intimidade entre ela e Ian, como se aquela história fosse contada inúmeras vezes, mas eles nunca se cansassem. A sua voz transformara-se quase num sussurro e as suas mãos subiram novamente até aos seios, pesados e entumecidos, sob o corpete leve. E mais ou menos no último mês, o leite começa a aparecer. Sentimos-nos encher um pouco de cada vez, sempre que a criança se mexe. E então, de repente, tudo vem para cima com força. Agarrou o ventre outra vez. Não há dor nesse momento, apenas uma sensação de falta de ar. E depois os seios formigam como se fossem explodir, se não forem sugados. Fechou os olhos e inclinou-se para trás, afagando a enorme barriga incessantemente, com um ritmo que mais parecia a invocação de um feitiço. Veio-me à mente, ao observá-la, que se algo como uma bruxa realmente existisse, então Janet Fraser seria uma delas. O ar, com fumo da sala, estava tomado por uma espécie de transe. A sensação que está na origem da luxúria, o terrível e ardente desejo de se unir e criar. Eu poderia contar cada pelo no corpo de Jamie sem olhar para ele, e cada um estava eriçado. Jenny abriu os olhos, escuros nas sombras, e sorriu para o marido, uma curva lenta e plena de infinitas promessas. E no final da gravidez, quando a criança se mexe muito, às vezes temos a sensação de que o nosso homem está dentro de nós, quando penetra fundo e se derrama dentro do nosso ventre. Então, quando aquela pulsação começa lá no fundo do nosso corpo, juntamente com ele, é assim, mas muito mais intenso. Ondula pelas paredes do útero e preenche-nos por completo. Então a criança fica quieta e é como se fosse o marido que abrigássemos dentro de nós, em vez do nosso filho. De repente ela virou-se para mim e o encanto foi quebrado. Às vezes é isso que eles querem, sabes? Disse serenamente, sorrindo-me. Querem voltar. Algum tempo depois, Jenny levantou-se, flutuando em direção à porta com um olhar para trás que fez com que Ian a seguisse, como o ferro é atraído pelo polo magnético. Ela parou junto à porta para esperar por ele, voltando-se para o irmão que estava sentado quieto junto à lareira. Depois apagas o lume, Jamie? Espreguiçou-se, arqueando as costas, e a curva da sua coluna imitou a curva estranhamente sinuosa da sua barriga. Ian percorreu toda a extensão das suas costas com os nós dos dedos, parando e pressionando-os com força na base da coluna, fazendo-a gemer. E então retiraram-se. Espreguicei-me também, os braços para cima, sentindo os músculos cansados distenderem-se. As mãos de Jamie percorreram os meus flancos, parando nas ancas. Inclinei-me para ele, puxando as suas mãos para a frente, imaginando-as a segurar a curva suave de uma criança no ventre. Quando voltei a cabeça para beijá-lo, reparei na pequena figura enrolada no canto do longo banco de madeira. Olha, esqueceram-se do pequeno Jamie. O menino geralmente dormia numa caminha que ficava no quarto dos pais. Naquela noite, adormecera junto à lareira enquanto conversávamos e bebíamos vinho, mas ninguém se lembrara de o levar para a cama. O meu Jamie virou-se para olhar para ele, afastando o meu cabelo do seu nariz. A Jenny nunca se esquece de nada, disse. Imagino que ela e o Ian prefiram não ter companhia neste momento. As suas mãos dirigiram-se para o laço nas costas que prendia a minha saia. Ele pode ficar onde está por enquanto. Mas e se acordar? As mãos errantes subiram por baixo do corpete frouxo. Jamie arqueou uma das sobrancelhas na direção da figura deitada do sobrinho. Tudo bem. Ele vai ter de aprender o que fazer, em algum momento, não? Não queres que ele seja tão ignorante como o tio era. Atirou várias almofadas para o chão, diante da lareira, e deitou-se, arrastando-me com ele. A luz do fogo brilhava nas cicatrizes prateadas das suas costas, como se ele realmente fosse o homem de ferro que um dia eu acusara de ser, o âmago de metal deixando-se entrever pelos rasgos na pele frágil. Percorri cada uma das marcas com os dedos e ele estremeceu sob o meu toque. Achas que a Jenny tem razão? Perguntei mais tarde. Os homens realmente querem voltar para o útero? É por isso que fazem amor connosco? Uma risada agitou-me o cabelo junto à orelha. Bem, geralmente não é o que me vem à mente quando te levo para a cama, Sassenach, longe disso. Mas, por outro lado, as suas mãos seguraram os meus seios suavemente e os seus lábios fecharam-se num mamilo Também não diria que ela está completamente errada. Às vezes, sim, às vezes, seria bom estar lá dentro outra vez, seguro e inteiro. Sabendo que não é possível, talvez essa seja a razão de querermos gerar outro ser. Se nós próprios não podemos voltar, o melhor que podemos fazer é dar esse dom precioso aos nossos filhos, pelo menos por algum tempo. Estremeceu repentinamente como um cão a sacudir a água do pelo. Não me ligues, Sassenach, murmurou. Fico muito sentimental quando bebo vinho de sabugueiro.